pelo sonho é que vamos, comovidos e mudos. Chegamos, não chegamos. Haja ou não fruto, pelo sonho é que vamos. Basta a fé no que temos, basta a esperança naquilo que talvez não teremos. Basta que a alma demos, com a mesma alegria, o que é do dia a dia. Chegamos, não chegamos, partimos, vamos, somos. Poema O Sonho, Sebastião da Gama. Boa noite, bem-vindo a mais um programa Fala Coração. Andar nesta estrada por caminhos incertos, tão longe e tão perto do que eu quero ser. Cantar uma balada, sonhos dispersos, braços abertos para te conhecer. Mas na verdade estou aqui para te sentir, para te ver sorrir. Estou a aprender a ser feliz. Às vezes sem querer, talvez também queira cantar-te baixinho, dar-te um carinho e tudo esquecer. Jamais retire a esperança de alguém, porque pode ser a única coisa que ela tenha nesse momento. Incentive cada um a dar o melhor que tem. Acolha cada um como ele é. Seja amigo do seu amigo. Respeite o seu inimigo. Viva em paz. Nada compensa mais do que uma consciência tranquila, do que o dever cumprido. Outro dia li uma frase que me deixou a pensar e que vou partilhar. A frase é de Filon de Alexandria, que diz o seguinte: sede gentis, pois cada pessoa que encontrais está a travar uma grande batalha. Muitas vezes passamos pelos outros e vamos no nosso próprio egoísmo, embalados na nossa própria vida, pensando que só nós é que lutamos, só nós é que sofremos, só nós é que trabalhamos, só nós. Essa frase deixou-me a pensar de que quem vive, luta, e lutar é viver. Aquele que arruma as armas e diz: a obra está feita, esse já morreu. We'll be right back. É grande aquele que consegue sorrir com os problemas, aquele que reúne forças na angústia e ganha coragem na reflexão. Aquele cujo coração é firme e cuja consciência aprova sua conduta. Esse persegue os seus princípios até à morte. Mais tarde ou mais cedo, recolheremos aquilo que semeamos. Cada vez que você é honesto e conduz a si próprio com honestidade, uma força de prosperidade impulsionará você em direção a um grande sucesso. Ao contrário, cada vez que você mente, mesmo uma pequena mentira inofensiva, existem fortes forças empurrando-o em direção ao fracasso. Pense. Reflita. Quando veio, mostrou-me as mãos vazias, as mãos como os meus dias, tão leves e banais. E pediu-me que lhe levasse o medo, eu disse-lhe um segredo, não partas nunca mais. E dançou, rodou no chão molhado, num beijo apertado, de barco contra o cais. E uma asa voa a cada beijo teu. Esta noite sou dono do céu. Eu não sei quem te perdeu. Abraçou-me como se abraça o tempo, a vida num momento, em gestos nunca iguais. E parou, cantou contra o meu peito, num beijo imperfeito, roubado nos umbrais. E partiu sem me dizer o nome, levando-me o perfume de tantas noites mais. E uma asa cada beijo teu. Esta noite sou dono do céu. Eu não sei quem te perdeu. E uma asa voa a cada beijo teu. Esta noite sou dono do céu, eu não sei quem te perdeu. Eu não sei quem te perdeu. Eu não sei quem te perdeu. Uma das formas de aumentar a autoconfiança é preparar-se. Preparar-se para o trabalho que deve ser feito, preparar-se para a conversa que deve ser partilhada, preparar-se para a caminhada que vai ser realizada. Uma das formas de preparar-se é interiorizar o que vamos fazer. É levar os nossos sonhos para a nossa noite, para que no dia floresça a ação. Quando chega um dia que correu menos bem, alegro-me porque esse dia está a terminar e o Altíssimo, o Todo-Poderoso, no dia seguinte dar-me-á um dia totalmente novo, em que posso inaugurar todas as coisas, em que renovo todas as minhas esperanças, em que renovo todas as minhas energias. Assim, vivemos um dia atrás do outro, melhorando como pessoas, melhorando o nosso mundo. Ga ga, ooh la la, wild yellow rum.